Jukebox. Fala galera, eu sou o Matheus Oliveira e ao meu lado está Nayara Chaya. Olá, Mati. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Sou a Nayara Chaya e estamos começando o Jukebox. Muito além da música. Aqui a gente fala sobre cultura, arte e fazemos um passeio pela história. Fique atento, falaremos sobre as influências da arte, literatura e música em cada período da nossa história. Este é o primeiro de uma série de 6 podcasts sobre a cultura brasileira. Falaremos sobre a Semana de 22, Tropicália, Contracultura, Rock Nacional, Mangue Beat e Funk Nacional. Aqui você vai entender um pouco mais sobre os movimentos culturais brasileiros. Neste programa, você, nosso querido ouvinte, vai saber mais sobre a Semana de 22. Mas, Mate, afinal, o que é o Jukebox? Jukebox é um aparelho que, quando você coloca uma moeda, escolhe aquela música que sempre quis ouvir. Ah, sim! Então, querido ouvinte, pegue sua moeda e vem com a gente! Hoje vamos fazer juntos a primeira viagem no tempo. Voltamos para 1922. Faz tempo, hein, galera? No quadro Por Trás dos Panos, Marina Rosa traz um contexto histórico da semana e o que desencadeou esse acontecimento. Para isso, ela conversa com o professor da UFO, especialista em artes, Marcos Pasqualini. No quadro Para Ver, Matheus Maia fala sobre a literatura do período e sobre a poesia Os Sapos, de Manuel Bandeira. No quadro No Ar, Vitória Bertolucci conta a história de Heitor Villa-Lobos e sua participação na Semana de 22. Sem contar que a trilha sonora mostra algumas composições desse importante músico e compositor brasileiro. Não dá pra perder. Para encerrar com grande estilo, no quadro Descendência, Gustavo Ribeiro fala sobre a influência da Semana de 22 na estética atual. Ele faz essa ligação bacana entre o passado e o presente, deixando ainda mais claro a importância do movimento. Uma certeza eu tenho, você vai curtir muito todo o programa. Então fique esperto, porque só está começando. Para começar, vamos ouvir um bate-papo muito legal para entendermos mais sobre a Semana de 22. Marina Rosa conversa com Marcos Pasqualini, professor de artes na UFO, que traz um contexto histórico do que estava acontecendo naquele período. Vem com a gente! É com você, Marina! Trabalhadores do Brasil! O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar! O trabalhador e a sua família! Brilha uma estrela! Por trás dos panos. A Semana de 22 aconteceu no aniversário de 100 anos da independência do Brasil. Prometendo romper os padrões estéticos da arte no país, vários artistas fizeram apresentações inéditas no Teatro Municipal de São Paulo. Vale lembrar que tudo isso se passou em um período pós-Primeira Guerra Mundial e nos primeiros vestígios de industrialização, época marcante também para as mudanças estruturais no país. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Arte e Estética da Universidade Federal de Uberlândia, Marco Pasqualini. Seja bem-vindo ao nosso programa, Marco. Oi, Marina. Obrigado pelo convite. Bom, você como especialista da história da arte, estudioso da arte, poderia falar um pouco sobre quais fatores desencadearam a Semana de 22? Bem, tem uma série de questões, né? A gente tem que pensar, por um lado, que, de fato, o centro artístico-cultural do Brasil era no Rio de Janeiro, né? Era lá que existia a Escola Nacional de Belas Artes, que formava a maioria dos artistas no Brasil. São Paulo era um polo que não tinha escolas de belas artes, tinha apenas uma escola de um liceu de artes e ofícios, né? E o São Paulo tinha um pensionato para mandar artistas para o exterior, né? Então era um contexto de fato bastante particular, ao mesmo tempo que a industrialização de São Paulo junto com o café, né, fazia com que a economia paulista tivesse um potencial bastante grande. Em São Paulo, pensando em termos artísticos, a gente tem a exposição do Lazar Segal, que tinha vindo da Europa em 1913, e da Anita Malfatti, que também tinha passado por um estágio na Alemanha, e fez uma primeira exposição em 14. Essas exposições não tiveram grande repercussão. De fato, o que vai motivar muitas discussões é a exposição que a Anitta faz em 17 e que o Monteiro Lobato vai fazer uma crítica bastante negativa, não a Anitta Malfatti em si, mas a exposição de arte moderna, porque além de trabalhos dela, existiam outros trabalhos também modernos, né? Isso desencadeou uma reação de alguns escritores, né, paulistas, em especial o Oswald de Andrade, o Menotti Del Picchia e o Mário de Andrade, que vão aí iniciar um certo movimento em prol da arte moderna, né? Em 1920, o Oswald vai fazer toda uma campanha tentando opor o que se chamava de futuristas, emprestando o termo do futurismo italiano, e os passadistas, que eram, então, todos escritores e artistas que cultivavam alguma coisa mais antiga, né? Então, eles vão criar um alvoroço e, na casa do Paulo Prado, o Di Cavalcanti, que então fazia direito em São Paulo, né, um artista do Rio, mas fazia direito em São Paulo, ele vai fazer a proposta de uma semana de arte moderna, né? E aí eles conseguem patrocínio da aristocracia paulista e executam essa semana. E como que isso tudo influenciou no contexto da época, contexto histórico, na população? Então, o que a gente sabe hoje é que, de fato, artisticamente, a Semana de Arte Moderna era muito eclética e não muito moderna, de fato, né? Existia um proto-moderno, digamos assim, né? E que foi o debate durante a semana, provocado em grande parte pelo próprio Oswald de Andrade, que provoca os passadistas, digamos assim, opondo Carlos Gomes ao Villa-Lobos, né? E depois todo um debate posterior, né, que vai acontecer, isso vai desencadear, de fato, uma coisa importante, né? A semana em si ela foi um evento bastante tranquilo, né? A não ser em um dos dias que teve uma certa reação maior em relação à declamação de poesias, enfim, que daí teve um manifesto, mas que era muito menos em relação do próprio conteúdo e muito mais essa oposição de ideias, ideologias que estava colocada em xeque, né? Ok, muito legal. Muito obrigada pela participação, Marco. Eu que agradeço. Bom, esse foi o Por Trás dos Panos. Voltamos agora para a programação com a Nayara Chá e o Matheus Oliveira. É com vocês, pessoal. Junkbox. Muito obrigado, Marina e professor Marco. É bem legal ouvir a história contada por esse especialista, né, Achaia? Agora é mais fácil entender a própria Semana de 22 e os seus reflexos. Com certeza. Então vamos saber mais um pouco sobre como foi produzido e apresentado nesse período tão importante da nossa cultura. Vamos sim! No nosso próximo quadro, o Matheus Maia conta um pouco sobre a literatura da Semana de 22, mais especificamente a poesia. Manuel Bandeira escreveu Os Sapos e deu uma série de indiretas ao padrão formal da época. Modernismo é isso, né? Vamos conferir? É com você, Maia. Vocês estão prontos? Chico Buarque! Senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar. No ar. O maestro carioca Heitor Villa-Lobos sobe ao palco de casaca, veste sapato em um pé, um chinelo no outro. Vaias, ovos e tomates podres, alguns aplausos também. Esta foi a sua participação na Semana de Arte Moderna, e, para muitos, este é o inventor da música popular brasileira. O maestro nasceu em 1887. Aos 18 anos, sai em viagens pelo Brasil e coleta os sons das regiões que visitou. Dali, tira sua ideia de uma música verdadeiramente brasileira. Ao voltar, se torna músico da boêmia caipira. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede... Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Qual é a Dadi? Dadi é o caralho. Don't touch, it's art. Para ver... A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, na cidade de São Paulo, ficou conhecida como a Semana de 22. ela iniciou um novo cenário cultural e artístico no Brasil. Mas por que ela é tão importante? Pense assim. Na virada do século XIX para o XX, surge o modernismo, que, na época, buscava pensar o mundo de forma diferente. A semana apresentou eventos em áreas como literatura, artes plásticas e foi o resultado dos esforços de intelectuais, poetas e artistas apoiados e patrocinados pelos chamados Barões dos Cafés, alta burguesia responsável por comercializar estes produtos. Naturalmente, a arte moderna brasileira não surgiu em um ano exato. Alguns acontecimentos prepararam o terreno. Em 1917, aconteceu a polêmica exposição de Anita Malfatti, artista que estudou na Alemanha e mostrava, em sua pintura, uma nítida influência do expressionismo. Mesmo assim, em 1922, ano que também se comemorou o centenário da independência do Brasil e da fundação do Partido Comunista no país, se tornou a data símbolo para o movimento artístico e cultural brasileiro. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, escrito em 1918 e publicado no ano seguinte, tornou-se um dos maiores marcos da Semana de 22, quando foi declamado por Ronaldo de Carvalho. Na poesia, Manuel Bandeira joga com as palavras, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e praticados pelos parnasianos, como a sonoridade e métrica regular. Ainda na obra, Manuel Bandeira também usa recursos como ironia, sarcasmo e paródia. Contrários à gramática rigorosa e ao preciosismo linguístico dos parnasianos, os poetas modernistas valorizavam o uso de gírias e de sintaxe irregulares, aproximando da linguagem oral. Na obra, Bandeira chama de sapos os poetas parnasianos que aceitavam só a poesia rima e formal. Com os sonetos, ele também faz uma sátira às reclamações desses poetas, comparando com o coaxar dos sapos no rio. O mais interessante é que, a cada um desses poetas, ele dá uma denominação diferente, a de sapo boi, sapo torneiro e aos menores, a saparia. O poema também é uma metáfora, pois não acontece a personificação de apenas um elemento, mas de todos os elementos que agem nele, ou seja, os sapos. É um diálogo de vários sapos representando os poetas. Estes eram comparados aos sapos cujo coaxar não tem beleza alguma, os inferiorizando. Por ser uma crítica aos parnasianos, o poeta modernista faz uso de formas na composição do poema para atacar os movimentos da arte pela arte. Chama o sapo torneiro de parnasiano agudo, com seu cancioneiro bem martelado. É dizer que o ritmo marcado do parnasianismo é como um coaxar de sapo torneiro. Trata-se de um desprezo irônico a esse ritmo. Apesar da sua relevância, a Semana de 22 só veio a ser valorizado muito tempo depois, quando aconteceu a reação de grande parte do público que foi hostil. Não houve uma aceitação do novo, até mesmo por parte de artistas e escritores importantes, como Monteiro Lobato, mas isso não desmotivou os artistas a marcarem a cultura brasileira com este movimento. Alguns movimentos artísticos que vieram bem depois, na segunda metade do século XX, podem ser considerados uma continuidade das ideias estéticas apresentadas originalmente na Semana de 22. Se destacam no cinema os filmes do diretor Glauber Rocha, na música O Movimento Tropicalista e no teatro a chamada geração do teatro Lira Paulistana em São Paulo. Junkbox! Muito obrigado, Matheus Maia. Manuel Bandeira sem dúvida inovou no modo de escrever e criticar o modelo artístico da época. Isso mesmo, Mati. E vale lembrar que não foi só Manuel Bandeira que mudou o jeito de se expressar através das palavras. Nomes como Oswald de Andrade e Mário de Andrade também se destacaram com seus romances e poesias. A música também quebrou padrões na Semana de 22. Pois é, Vitória Bertolucci conta no quadro Noir como Heitor Villa-Lobos rompeu com a formalidade da música clássica. Coragem, hein? Tem que ter coragem. Vamos conferir? Bora! Vocês estão prontos? Chico Buarque! Senhores passageiros, bem-vindos! Vamos detonar! No ar! O maestro carioca Heitor Villa-Lobos sobe ao palco de casaca, veste sapato em um pé, um chinelo no outro. Vaias, ovos e tomates podres, alguns aplausos também. Esta foi a sua participação na Semana de Arte Moderna. E, para muitos, este é o inventor da música popular brasileira. O maestro nasceu em 1887. Aos 18 anos, sai em viagens pelo Brasil e coleta os sons das regiões que visitou. Dali, tira sua ideia de uma música verdadeiramente brasileira. Ao voltar, se torna músico da boêmia carioca e treina ali sua arte. Ao fundo, você ouve danças características africanas, uma das 20 peças musicais que o compositor apresentou durante os 3 dias da Semana da Arte Moderna de 22. Ao usar tambores para copiar sons da natureza e da vida na cidade, Villa-Lobos causa estranheza na plateia, que já não recebeu bem a sua roupa fora dos padrões, acreditando ser algum modismo europeu. O maestro disse tempos depois que estava com um calo dolorido e, por isso, não conseguia usar outro sapato. Muito barulho por uma dor no pé. Villa-Lobos viaja à Europa depois da Semana de Arte e lá se apresenta pela França e ganha projeção pela qualidade de suas composições. Ao fundo, você ouve Trenzinho Caipira, que faz parte das baquianas brasileiras. A obra foi composta em sua longa estada pela Europa e continua a saga do compositor de combinar os sons que reuniu pelo país. Villa-Lobos continuou a produzir até sua morte em 1959. Durante sua carreira, ele trabalhou pelo ensino de música nas escolas públicas e produziu mais de 1000 peças musicais. Apesar da grande importância, muito se perdeu de sua obra, já que várias composições não foram publicadas. Porém, a influência do maestro é sentida até hoje. Ao fundo, ouvimos Antônio Carlos Jobim ao piano, outro grande mestre da mistura brasileira e um amante das músicas de Heitor Villa-Lobos. A letra da canção foi composta por Manuel Bandeira, também participante da Semana de 22. Essa mistura do que ele compõe, com a ideia de um país diverso, marca o maestro. Sua composição é feita da diversidade, assim como é diverso nosso país. O público da época não estava preparado, mas ali se apresentou o primeiro grande compositor brasileiro. Junkbox. Obrigada, Vitória. Que loucura, né, Mate? Imagina o cara aparecer com umas roupas fora do padrão e usando sons de natureza. Pois é, realmente. Ele teve muita coragem e foi revolucionário. O interessante é que até hoje sentimos os impactos desses rompimentos corajosos dos artistas da Semana de 22. E muita gente nem acredita que mesmo quase um século depois, a música, arte, teatro sentem os reflexos desse movimento cultural. Gustavo Ribeiro conta no quadro Descendência sobre essa herança da Semana de 22 em pleno 2019. Então vamos conferir? É com você, Gustavo. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Descendência. Você já pensou como um movimento que ocorreu há quase 100 anos influencia os artistas que produzem o que você lê, escuta e vê atualmente? Para falarmos sobre como a Semana de Arte Moderna influencia os artistas contemporâneos, precisamos partir de um conceito difundido pelo próprio modernismo, a antropofagia. O movimento modernista reuniu esforços para modernizar o país e a identidade nacional. Para isso, os artistas que participaram dele realizaram um processo antropofágico, consumindo o estilo e a estética daquilo que vinha sendo produzido e deglutindo algo novo, mais moderno e que representasse melhor a identidade brasileira. Nesse processo, os artistas se dedicaram a denunciar as desigualdades sociais e romper com uma visão romantizada e elitista do país. Por isso, entre os principais personagens retratados nas obras, estão os índios e os sertanejos. Nas décadas seguintes, existiram outras gerações do modernismo que realizaram esse mesmo processo antropofágico, Nesse contexto, outros movimentos culturais surgiram e se misturaram com o que vinha sendo produzido pelos modernistas. Atualmente, podemos separar as influências do modernismo em temática e estilo. Então, vamos primeiro à temática. Os índios e sertanejos eram desconsiderados da sociedade, e é com o propósito de conscientizar a população sobre o papel histórico desses grupos que os modernistas tornam eles protagonistas de suas obras. É possível considerar que, com o passar dos anos, a sociedade se conscientizou do papel histórico dos índios e sertanejos, o que é demonstrado pela própria inclusão dos homens do sertão na música, contando sua história através de um estilo próprio, como é o caso de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Com o tempo, a temática indígena e a sertaneja, com foco no trabalhador do campo, perdeu a popularidade que adquiriu com o modernismo. Por outro lado, a ideia modernista de repensar a identidade nacional é algo que continua até hoje na cultura. Os artistas que realizam essa reflexão sobre o que é o Brasil e o que é ser brasileiro nem sempre dizem ou reconhecem que são influenciados pela Semana de Arte Moderna. Mas alguns desses artistas fazem questão de deixar referências aos modernistas em suas obras. Esse é o caso do rapper Fábio Brasi, que produziu um álbum chamado Tupi or Not Tupi. E só por isso já dá pra notar a referência à famosa frase Tupi or Not Tupi, That's the Question, presente no Manifesto Antropófago produzido pelos artistas modernistas, principalmente por Oswald de Andrade. Então vamos ouvir um trecho da música Mistura E desse álbum que falamos, de Fábio Brasa. Quilombo que lembra zumbi, tombando tabu, solundu, caxixi, cambuci de argila, tarsila, soa bapuru. Como Oswald de Andrade, come, janta e almoça, devora, digere e se apossa, coisa nossa, desconstruir. Eis a questão, ser ou não ser, tupi or not tupi. Outras influências do modernismo na cultura contemporânea estão ligadas ao estilo das obras. Na literatura, é possível encontrar obras com características modernistas. São livros com escritas aceleradas, colagens, pouca pontuação e com uma construção anti-aristotélica, ou seja, não segue começo, meio e fim. Além disso, obras sobre a identidade nacional deixaram marcas no imaginário popular. Esse é o caso de Macunaíma. Mário de Andrade segue inspirando novos autores com seu estilo irônico e bem-humorado, e também com sua técnica de escrita que se assemelha a um fluxo de pensamento. O anti-herói Macunaíma é icônico por conta de seu jeito dissimulado, e ele é referenciado até hoje em inúmeros produtos culturais. Já foi tema de samba enredo da Portela, de composições da MPB e é até mencionado como símbolo de ousadia no rap, como na música The Cypher Respect 2. Prontei, tanto no estúdio chapa em questão de rima, que instrumentais agora me chamam de Macunaíma. As artes visuais foram as principais formas de expressão na Semana de Arte Moderna. Entre as características do modernismo que permanecem até hoje estão a informalidade, liberdade de expressão, abandono do realismo e intenção de causar estranhamento com a arte. No campo das artes plásticas e visuais, é possível notar principalmente aspectos do expressionismo e abstracionismo. Essas correntes trabalham com a subjetividade, focando em emoções ao invés de representações realistas. Vale ressaltar que a liberdade de expressão artística e o amplo conhecimento sobre as correntes modernistas permitem que o pintor e escultor escolham as influências que querem utilizar para cada trabalho. Então, mesmo que o expressionismo e o abstracionismo sejam os mais presentes atualmente, nada impede que um artista utilize outras influências da arte moderna, como o surrealismo e cubismo. Já o teatro modernista foi marcado pela obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Essa peça foi escrita após a Semana de Arte Moderna e representou uma ruptura com o estilo teatral comum na época. O protagonista não era nem um pouco heróico e vivia um romance baseado em interesses. O curioso sobre O Rei da Vela é que ela foi escrita em 1933, mas só pode ser encenada em 1967, O contexto social impediu a apresentação por mais de 30 anos, até que o diretor José Celso embarca na terceira geração do modernismo e coloca o Rei da Vela no palco do Teatro Oficina. Mesmo que o teatro modernista não influencie diretamente as obras contemporâneas, o palco da primeira apresentação do Rei da Vela ainda existe e leva adiante a bandeira da antropofagia. A peça de Oswald de Andrade é tão influente para o Teatro Oficina que ela virou até um filme roteirizado pelo diretor José Celso. Atualmente, o Teatro Oficina carrega o lema "Só a antropofagia nos une", de Oswald de Andrade, e leva ao público peças modernistas como Roda Viva, Macumba Antropófaga e o próprio O Rei da Vela. Nada disso me impressiona! Nem impressiona mais o público! De posse de segredos governamentais, eu joguei duro e certo no café-papel. Villa-Lobos explorou ritmos, harmonia e melodia da música folclórica brasileira. Desse modo, o compositor é um dos fundadores da escola nacionalista, junto com Camargo Guarnieri e Mário de Andrade. A ideia dos nacionalistas foi traduzir a identidade brasileira através da música. Ainda hoje, é possível notar como o estilo nacionalista de Villa-Lobos se faz presente não apenas na música erudita, mas também na popular. Um exemplo disso é o álbum Magnetite, da banda brasiliense Scalene. Mesmo com claras referências ao rock contemporâneo, os compositores hibridizam esse estilo com ritmos, harmonias e melodias nacionalistas, com traços principalmente da música nordestina. Vamos ouvir um trecho da música Esk, Caverna Digital, do álbum Magnetite. Cada um enxerga e sente com seu cada qual. O que Francisco diz, Bia não entendeu. Já tinha visto tanta coisa que na sua cabeça tudo logo se perdeu. Além das inúmeras referências diretas e indiretas mencionadas aqui, atualmente são realizadas exposições e concursos culturais em homenagem à Semana de Arte Moderna. Diante disso, só é possível pensar em uma coisa: não somos os mesmos nem vivemos como os modernistas, mas muito do que consumimos e pensamos partiu daquela icônica semana de 1922. Junkbox! Muito legal saber sobre como a gente ainda é influenciado pela semana de 22, né? Mas, Mate, eu tenho uma notícia triste agora. Infelizmente, nosso primeiro programa do Jukebox chegou ao fim. Ah, que pena, Achaia. Mas espero que nossos queridos ouvintes tenham gostado e entendido tudo sobre a semana de 22. Eu também espero, porque eu achei sensacional. Eu também, mas não precisa ficar triste, ouvinte. No próximo programa falaremos sobre a Tropicália, outro importante movimento artístico que influenciou a cultura do Brasil. Eu já estou ansiosa. Então, muito obrigado a você, ouvinte, e até a próxima. Obrigada por nos escolher. Separe sua moeda e até a próxima. Junkbox!